Aí, ladrão, presta atenção. Sou o milagre da empregada, que vai sempre à missa. O suicida que se mata por não ter amor à vida. Sou o sonho do mendigo que dorme sobre o papelão. O desempregado que procura vaga no lixão. Sou a respiração ofegante de um velho asmático. Sou a bala que sai do cano automático. Sou o pesadelo da vagabunda que se vende por um trocado. Sou o menino pobre na sua porta esfomeado. Sou a fumaça do crack que queima seus neurônios. Sou a caninha que aos poucos lhe transforma num demônio. Sou a cocaína que entra por suas narinas. Os políticos que te deixam sem saída. Sou o álcool que faz você esquecer dos problemas. Tão raivoso que te morde sem pena na fé, ladrão. Sou o subconsciente que lhe incomoda frequentemente. Aí. Sou como a AIDS que lhe mata lentamente. O verme que anda por sua carcaça. A pneumonia da menina no barro descalço. A cobra que dá o bote porque está sentindo medo. A tuberculose do velho fedendo o acebo. Sou o sanguessuga que tiro todo o seu sangue. É velhinha que ainda não sofreu bastante. A oração da mãe, o seu santo protetor. Sou raiva, ódio, medo, sou dor. O desespero do pai, vendo seu filho morrer. A angústia da mãe, sem ter o que fazer, mano. Sou o kamikaze, em pleno ano 2001. Sou a miséria, sou a fome. Sou o Brasil, ladrão.